A VL Cast, o podcast brasileiro de Team Fortress 2, começa agora. Unicórnio! Olá, senhoras e senhores, e bem-vindos ao VL Cast. O meu nome é Stratofarius. Well, don't that beetle! E põe esse taco de volta, senão o bicho pega. Hoje, junto comigo estão Takashi. Oh, there's a new angel in heaven. In hell! Finalmente, olá. Felizmente, duas pessoas, apresentadores normais, não vão poder estar, que é o Paulo e... I have rescued my intelligence! Pedroca. Mas o samurai vai se juntar a nós mais tarde. Ripper, you little! Então temos também o Burr. Standing near the point does nothing! Get on the point, Dumkopf! Burr. Beleza. O Izumi. May I borrow your earpiece? This is Scout. Rainbows make me cry. Over. Aí, gente. Lembra de mim? Espero que sim. Mas não, não lembro. Vai, fala. Pô, você fez. Roubou minha piada, seu filho da puta. Ah, já sei. E o Altair. The guns are for babies. Olá. Como vai você? Olá, olá. Que merda. Genial. Genial, né? Começar com... Eu sou muito original. Muito original, cara. Vamos começar com uma mudança, tipo, na nossa... Como a gente faz as coisas. O feedback foi mandado pra trás. Então a gente não vai começar com feedback. Vamos começar com o que você fez nessa semana. E então, o que você fez nessa semana? É, aquela vozinha sexy. O que você... E aí, o que você fez nessa semana? Tá, vamos lá. O que eu fiz nessa semana? Bom, eu implorei pra 500 pessoas pra me darem Poker Night de gift. Não falei de nada sobre Poker Night, a gente vai falar sobre depois. É, mas você acabou ganhando? Não, não acabei ganhando. Eu arrumei Dether, coloquei os plugins que o pessoal tava pedindo, coloquei Prop Hunt, coloquei mapas, tudo que o pessoal tava pedindo. Mas ainda precisa tirar os temes. Eu acabei de tirar. Aê, bom garoto. Vamos falar sobre eles depois. Eu acho que esse não era o momento de perguntas e tal, mas... É, não, é só pra explicar pro pessoal que tá ouvindo do seu iTunes, do seu iPod, é que o problema é que o pessoal que tá ouvindo ao vivo tá ouvindo uma versão, tipo, que ele tá gravando o áudio no meu microfone, só que o áudio do meu microfone vai estar menor, vai estar mais baixo que o áudio do pessoal. Ou seja, o som é diferente, como a gente já falou antes. Não, Lair, talvez você pode baixar pra colocar no seu iPod. O Lair tem iPod rico do caramba. Uhum. Continuando, vamos lá pro próximo, que é o Kakashi. O que você fez nessa semana? Opa, essa semana eu joguei Team Fortress, eu joguei Grande Fantasia, eu joguei League of Legends, eu joguei Ozzy. Fantasia? Ozzy. É Fantasia, Fantasia, você nunca viu aquele filme de mouse? É um RPG online. Ah, quem tá me chamando? Lançou recentemente o servidor brasileiro. Ah, mas, sim. Eu viciei um pouco nesse jogo. Aí eu você viciou muitos bastante jogos. É uma verdade, apesar de eu ter poucos jogos na Steam. Você viciou naquele também, o Ozo, não é? É, o Ozo, eu tô muito viciado também. Muitas músicas aqui e tá, tal. Quem quiser, procura no Google. Mano, Ozo, eu fiquei assustado, tá. Cara. O Strato, sabe? Ele tem 600 GB de música da Disney. Qual o problema com isso? Nenhum. São músicas variadas. Eu tenho música dos filmes, eu tenho música dos parques, eu tenho músicas musicais. Eu não tenho nada contra, cara. Eu só tô dizendo que é surpresa. Extrato, o problema é que são músicas da Disney. Qual o problema? A Disney tem uma coleção de músicas muito boa. Se você passar. Não, cara, se você passar, se você passar nas músicas que são famosas de filmes, e você vê todas as músicas instrumentais que eles criam, tem umas composições muito belas. Não julgamos isso, é belas, mas não fica falando que é Disney pra todo mundo que pega. Ah, mas Disney gosta, dependendo da música, eu gosto também. Da Pequena Sereia, aqui no pegou bar. Aqui no enfim, foco, enfim, vai. Vou cortando papo fora, Isso. Cortei, editado. Editado não. Estamos nossa, aqui, é claro, então o nosso apresentador, Samurai, ele acabou de entrar, como vai? Oi. Oi, vai. Chegou atrasado. Vai. Ó, próximo é o Bur. O que você fez? O que você fez? Eu joguei Quake. Puta. Variação boa. Ele Crepúsculo, velho. Eu li um livrinho do Crepúsculo, que é muito bom, por sinal, achei cativante. O livro. É, me falam que o livro é bom. É muito bom, velho. O vampiro é muito macho. O vampiro é macho no livro. Muito macho. Ele pega a guriazinha de jeito. Ui. Que porra. Mas aparece aí pegando a guriazinha de livro. Aparece no livro. Tem uma versão especial. Viu como o livro às vezes pode ser bom, gente? Vocês podem... Rapidinho pro pessoal do chat. Se vocês continuarem a falar palavras censuradas pelo chat, eu não posso mudar isso, desculpa. Mas se vocês colocarem. Não. Tipo, porra? É, tipo, não, tipo, fuck. Ou merda, não sei. Se vocês colocarem. Merda pode. Fuck, outra coisa. Se vocês colocarem, ele vai te começar a te quicar. Ele se vai escrever, nossa. Né? Não falar. Se então continue escrevendo isso. E se eu falar a palavra? Não tem problema. Não, é palavra em inglês. Fuck. Mas se eu falar a palavra, se eu falar a palavra. Vocês podem falar merda e cu. Mas em inglês não. Não, em inglês não. Se falar em inglês, sou banido. É, não, você é quicado, não banido. Vamos lá. Bur, terminou sua semana? Terminei, só li o livro. Foi uma semana muito boa. Izumi, sua semana. Oi. Ah, minha semana? É. Ah, eu queria de sempre, joguei Team Fortress. Izumi, você nunca muda. Feliz? Não, nunca mudo. Assisti anime e... Joguei Borderlands. Não. Então você não mudou, porra. É a mesma coisa. É, tô a mesma coisa. Como sempre. Ué. Tá bom. Essa não foi minha semana, foi muito simples. Chupei no Borderlands. Tá, e tô evoluindo o teste, pelo menos. Continuando, vai, que é o próximo. Altair, você. Bom, essa semana eu joguei StarCraft. Eu vi um filme por Titãs. Ó. Que é uma merda. É muito bom, vai se ferrar. É uma merda! Peraí, você viu a origem? Não, eu não vi o filme velho, mas o filme novo que lançou ficou legal. Isso aqui é um podcast de cinema? Não, é um podcast de jogo, cara. É que eu preciso colocar isso aqui agora. O problema é que com o Fura de Titãs é que é o pessoal que só gostou do filme, é o pessoal que... Que é tipo, nossa, vou ver aquela cena com os efeitos especiais. O filme é um remake de um filme fantástico. Só que o remake é tão merda que você só vai ver pelos efeitos. É que nem a origem, tem pessoal que não gostou porque elas que não entenderam a mensagem do filme e fala que a única sessão que gostou. Não, a única coisa que eu achei ruim do filme, foi de Titãs, é que no início e no fim, eu acho que foi muito rápido a história, começou a contar muito rápido. Assim, o cara, do nada, o cara foi encontrado, aí passou-se 16 anos, aí depois a família morre na mesma hora, aí depois começa ele preso, depois começa uma mulher falando. Nós estamos no negócio de podcast de cinema. Se vocês quiserem um negócio de cinema, um podcast muito bom, Rapadura Cast, vão lá ouvir. muito bom mesmo. Continuando. Ah, então depois eu joguei StarCraft, joguei Team Fortress 2, joguei Borderlands e dormi. Muita diferença essa outra semana, hein? Porra, o único cara que... Na outra semana eu nem falei porque eu tava almoçando, quer dizer, jantando. Aham, que bom. Aqui tem um cara aqui no chat dizendo que tu fapou, velho. É verdade. Proibido para menores, corta. Pânico. Você que vai cortar isso, cara. Fudeu. Nós somos homens, não falei nada. Você é o único que falta. Fale a sua notícia, a sua semana. Bem, minha semana, estudei, joguei League of Legends, joguei Team Fortress 2, acabou. E a origem? Esse tá morto. Esse tá bem morto. Tem câncer. Parece que ele acabou de descobrir que ele não tem futuro. Ele pegou um verme. Ele tem câncer? Isso foi uma piada, ele não tem, tá? Essa menina tá cheia das vermes. Aham. Vamos agora, acabamos as nossas semanas e vamos agora para as notícias. Nós acabamos a semana, não? Feriado? Já acabou, cara. E agora vamos para, é claro, as incríveis notícias. E hoje nas notícias vamos ter a participação muito especial de dois ouvintes do nosso podcast, que são o Antedegemon e o Liar. Olá, bem-vindo ao PLCast. Microfone bom, velho. Meu Deus. Hoje vocês vieram aqui, por quê? Porque vocês vão participar da nossa sessão de notícias. Legal, velho. Notícias. Ótimo. Foda. Nós temos duas notícias muito importantes nessa semana. A primeira é que... Lembra no episódio passado que eu falei sobre aquele trailer da Telltale? Sim, sim. Sabia? Ah, sei. Ah, então, foi revelado que o jogo era um jogo de pôquer, estrelando o Max, o Strong Bad, o Tycho e o Heavy. Que é o Heavy. Eu acho que isso foi uma ideia genial. Eu tô louco pra ver lá ele. Eu tenho uma carta! Posso deixar a minha opinião? Eu não, é um jogo de pôquer. Mas esse jogo vai ser online? Só uma pergunta. Ele vai ser online? É sobre isso que eu ia falar. O jogo, aparentemente, não dá pra se jogar online. Um jogo de pôquer. Então, como assim? É jogar Poker Stars, velho. É, jogar Poker Stars. Eu não entendo qual é o problema de você, tipo, ter... Jogar com bot, cara. Quando você jogar poker na vida real. Engraçado. É. Não é que... Não é que não é... Olha, não vai se jogar online, então não vai ser legal. É que eu já acho legal essa ideia de ter esses quatro personagens que são muito fodas, juntos. Ainda mais jogando que é a coisa mais, tipo... A coisa mais... What the fuck pode acontecer? What the fuck, Jason? Já sabemos. Deve pegar minigante, né? Merda. I am yet to meet one that can outsmart card. What? Não entendi nada, viu? Nem eu. É, tá drogado. Mas mesmo assim, talvez eu compre o extrato desse jogo, né? Deus não sabe. Sim, se ele comprar, eu vou... Claro, quem tá jogando o TF? Eu ouvi o engenheiro batendo aí no upgrade. Tá. Escutem com edição, então. É, velho, tá enchendo o saco, já. Bom, não nada. Qualquer jeito. O engenheiro aí para de bater, cacete. Eu tô com o telefonado. Pô, eu falo engenheiro? Que engenheiro? Tá perguntando, isso vai ser editado para fora. Isso. Eu tô... Beleza. Pô, velho, calma aí. Eu tô consertando minha fornalha. Ótimo, que tal fazer o seguinte? Todo mundo que tá aí no jogo sai agora. Ô, mano, eu tô com um monte de... Sai em um, dois, três... Tá bom. Tá bom, jogando alguma coisa. Na tarefa. Porra, é essa? Não, é essa tarefa? Tá bom, sai do jogo. Pronto. Continuando com a discussão sobre Poker Night, vocês podem fazer a pré-venda do jogo por 4 dólares. Eu vou comprar, aí. Eu quero. Aí, que legal, hein? É que nem Poker 2, vai dar todo mundo, nossa, que coisa ridícula, não dá pra jogar. É porque depois... tem preto que não sabe jogar poker. É isso. Eu sei jogar poker, é legal poker, só que eu não vou querer comprar mesmo, porque eu não quero. Só que poker é bom com os amigos, eu não vou comprar um jogo de poker que não dá pra jogar com amigos. O problema é que poker é bom com pessoas. Poker é bom com pessoas reais. Gente, pera. Lyre tá reclamando que tá dando delay porque todo mundo tá falando junto, então vamos maneirar um pouco. É, então que tal, tipo, se uma pessoa falar, eu quero falar, a gente, vocês esperam isso. Posso falar notícias? A gente ia falar notícias aqui, né? Ih, estamos falando notícias. É, já tá falando. Eu ia falar uma notícia boa aqui do Dead Rising 2, quem vai comprar? Não, ninguém! Esse podcast é o Fortress 2. Ninguém vai. Off-top. Vai se ferrar. Apagado. Posso falar? Não pode, porque tá apagado. A próxima notícia é o Open Beta de Team Fortress 2. Se você tá se perguntando o que é o Open Beta... Eu tô. Que é o na verdade, eu já vi. O Counter-Strike Source Beta, que você podia baixar e ver todas as atualizações. Sei. Antes que eles fossem para o Counter-Strike Source, agora vai ter isso pro Team Fortress 2. Uou! Aí, eu vou ferrar. Quando vai ter? Eu vou saber. Quando vai ser? Eu não tenho ideia. Ih, fudeu. Não tem ideia, só sabe. Ninguém tem ideia. Você sabe, né? Você sabe. Só dá merda. Vixe, muita treta. Tô sentindo uma treta. Isso vai ser até bom, porque todo mundo sabe que o pessoal fode de Fortress 2 graças que a comunidade competitiva quer que mudem e nerfem a Natasha. Ai. Por que isso é uma porra, Natasha? Por que falam mal da Natasha? Tu joga de heavy, né, velho? A Natasha é muito bonitinha, ela é sexy. Não, não, problema cara, da... meu problema é que o que é com isso? A Natasha quase não quer usar da porra. Eu quero falar. Eu quero falar. O problema é que a Natasha, todo mundo reclama que ela deixa lenta as pessoas. Elas ficam, as pessoas ficam com raiva, por isso. É, mas o dano dela também é diminuído. E deixa balançado. Basicamente tu tá trocando mais dano por deixar o carinha lento. Mano, sim, mas sim. Sim. Tá, mas se tu botar em conta que tá no 6 contra 6, isso pode mudar o jogo. O cara dá slow no médico ali, fode todo mundo. É, vamos falar. É muito jogo. Ah, cara, então banem a Natasha. Aí é choramingação mesmo. Ai, meu pessoal Deus. Do negócio da competitiva bane muito, sério. Com certeza. Eu, hein? Bando de gente chorão, cacete. Enfim. É, eu já ouvi falar que eles baniram o Direct Hit, Gunbolt, eu não sei, de partidas competitivas. Eles baniram a mapa. Nossa, por que, coitado de Direct Hit? Eu não sei, porque eles falam então, mas as armas não estão mais banidas. Não? Eu queria um Direct Hit. Ah. Elas tinham sido banidas porque elas só conseguiam obter elas por random. Nossa, agora elas merda. Todas podem ser craftadas. Ah, entendi. Ah, que coisa ridícula. Que merda. Coisa de merda. Besteira. Continuando, vamos agora para pedaço da comunidade. Tá. Muito foda. Vamos duas coisas hoje, que é um vídeo chamado Souls Filmmaker. Eu adoro esse vídeo. Eu amo. Somente porque tem uma parte do vídeo que é Procura do Nemo. Eu adorei a parte Procura do Nemo. Ai, ai. A gente tá cantando. Pooh Bear, querida, Pooh Bear. Ainda queria saber qual programa eles usaram pra fazer aquilo. Source eles são inteligentes, são nerds tetudos. Porra. Coitados, hein? Vocês vão isso mesmo. Eles fizeram isso pra você ver e se divertir. Você chama isso... Você chamar eles disso? Que merda é essa? Ué, eles têm todos são inteligentes que fazem qualquer tipo de merda. É, então. Você sabe que se chama Source Filmmaker. Qualquer dia eles estão fazendo uma boa caseira. Ah, mas eles mandaram muito bem. Eu sempre ri desse vídeo, pô. Ficou bem feito. Também, também. O que você acha? Dá. Eu sou opinião boa sobre esse vídeo. Que vídeo? Eu achei muito legal. Pooh-Bear, we need the Pooh-Bear. É. Looking for fun. Chase is some fun. Não, eu vou tocar alguma música. Para de cantar, mano. Era o Simpu. Extrato, eu odeio o Simpu. Sei lá que porra é essa. A gente também iria falar sobre aqueles quadrinhos. Aqueles quadrinhos do Nightmare House. Ou já falo. Nightmare House? O quadrinho chamado Nightmare House, eu coloquei isso em comunidade porque eu não poderia colocar isso em discussão, né? E é um quadrinho muito engraçado que agora vamos fazer refazer a cena. Nossa, uma refazer, puta! É, sei lá. Vamos ser os atores da cena, tá bom? Então eu vou agora ao nosso grande amigo, eu. Eu sou o manequim. Foi uma boa ideia. Isso, eu sou o carinha. Você é o Altair, o manequim, e o Anthony The Game On, você tá com o quadrinho? O quê? Você tá com o quadrinho, perto? Eu não tô com a porra do quadrinho, onde é que tá o quadrinho? Fica, pegue, já tô com ele aqui. Eu quadrinho. Sou o Romero. Tá, então Izumi, você vai ser a garota, tá? Ui, caralho, nossa, esse sexy. Também é... Eu posso ser o Romero. Combinou certo. E o Kakashi vai ser o Romero, tudo bem? Segundo o Jojo, eu sou o William Bonner. Ok. Preparando o silêncio. Silêncio, pararam minhas habilidades de ator. Mick Jagger. Hora de atuar. I guess you heard the hospital's announcer. Don't mind it. It's automatic and it got messed up a long time ago. Mick Jagger. Tá ouvindo? Tô tendo que falar. Vamos lá. Quem é que tá vindo? Vamos começar. Eu vou ser quem? Pera, você quem? Você vai ser a garotinha. E quem vai ser a onomatopeia? Olha, eu sou o homem, você é a garotinha, o Altair é o manequim e o Kakashi é o Romero, tudo bem? Começamos na primeira cena. Cala a boca. Posso fazer o vento? Vamos começar, começa. Pode começar. Vai. Posso gritar Skeeter. O gol? Não! Cala a boca, começa logo, porra. 1, 2, 3 e... Skeeter. Meu Deus. Como é que eu fui parar aqui? Ah não, tem uma pessoa ali. Manequim. É só. Ah, ufa! É só manequim. Manequim. Aqueles manequins não estavam ali antes, estavam? Manequim desapareceu? Manequim. Ah, eu acho que eu estava sonhando. Manequim. Porra! 15 minutos depois. Ah, meu Deus! E sai escuro aqui! Puf. Meu Deus! Puta que pariu! Oh, desculpa, eu não queria te assustar. Que merda, meu voz. Deus! Que foda, de... porra. Garota de programa, velho. Meu Deus! Voz gata aí, velho. Meu Deus, moça, o que você está fazendo nesse lugar? Eu não sei, sair, estou perdido e assustada. Não sei, você caiu mais personagem. Dá uma agonia, porra, perdida. Eu não sei o que é essa próxima palavra aí, horny. Eu sou tão sexy. Eu sou um dinossauro. Fala aí, eu sou tão sexy. Não se preocupe, minha moça, eu e minha arminha aqui vamos proteger você. Romero. Você é tão... Opa. Sei lá o quê? O que é essa você palavra? Você é tão masculino. Você foi fantástica, mulher. Manequim. Não! Nossa, parece o Death Cry do Borderlands, velho. Romero, me ajude! Tem manequins em todo lugar! Pera aí, agora que eu tô abrindo a imagem, foi mal. Pronto, acabou, foi cheio de ouro, vai. Foi mal. Meu Deus, isso foi... Rapidinho, pera aí. Espera aí que a net tá lerda, tá na metade. Onde é esse quadrinho, velho? Internet via rádio, né, velho? É foda. Ai. Eu acho que vou cortar isso no negócio inteiro, meu Deus. Internet via rádio. Internet no Quênia, tá ligado? Meu Deus. Vai lá. Continuando. Romero, me ajude, tem manequins em todo lugar. Ai, meu Deus, tudo viado com essa porra. Ainda não abriu. Improvisa. Não, Romero, me ajude! Tem manequins em todo lugar! Romero é manequim. Calma. De novo. Romero, me ajude! Tem manequins em todo lugar! Não, Madman. Onde é que dá, porra? Calma aí. Eu tô perdido. E o Madman era manequim. Aê, palmas! Palmas, foi a pior porcaria que eu já vi na minha vida. Com certeza, calma, mano. Isso vai ser cortado totalmente, porque não tá. Calma aí, que tem uma pergunta aqui do. Ah, não corta não, mano. Tem uma pergunta da audiência aqui. É, mano. Estou batendo perto, estou batendo. Pergunta da audiência é só em feedback. Meu Deus, esse é o pior episódio do planeta. Nossa, não. Foi uma merda isso. É sério, mas até tá. Tá. Agora vamos para discussão. A primeira parte da discussão seria o review de Nightmare House pelo Paulo. E como o Paulo está sumindo, eu vou agora dar meu review. Tá sumindo, ele não sumiu ainda, velho. Ele está bebendo. Ele infelizmente não pôde estar aqui. Porque ele está bebendo. Eu vou fazer o meu review de Nightmare House. Usando bigode. Sem ser bêbado. Então. Isso. Eu acho que o nome desse episódio vai ser o pior episódio de todos. Juro? Mas tá engraçado. Se não cortar. Vai refazer o quadrinho lá. Se você não cortar essa parte, vai ficar engraçado. Ai, meu Deus. Nossa, foi épico. Vamos lá. Meu review. O que eu vou falar? Primeiro, Nightmare House 2, meu Deus, que jogo é bonito. É muito bonito. Eu tenho que falar assim, é bonito mesmo. Tipo, não sei. As texturas, todo o mapa, todo o ambiente é muito bem feito. Manequim. Não tem nada a ver com manequim. Deixa eu terminar. Não. Todo o ambiente, todo o... Não, Madman, você é o manequim. Todo o cenário do hospital, tipo, o hospital aqui, a sala de espera, a sala de operações, a sala dos manequins. Tudo muito bem feito, tudo muito detalhado. Que você se prende nesse... Aquele zumbi da primeira parte que você mete machado nele. Isso! Que você se prende nesse ambiente. É legal que eles não usam. Eu meio as calças vendo aquela porra. Do... Spoiler. Original, tipo, do... Spoiler. Cala a puta! Você é da resistência. Pedido! Por favor, posso falar? Obrigado. Pode falar, deixa eu falar, deixa eu falar. De nada, de nada, vai, fala, fala. Continuando, o que aconteceu nesse jogo é que esse jogo você tá preso no seu hospital e você tem que chegar e... É um manicômio. Não, é um hospital, você tem que sair do hospital. É um hospital, tem marcas e café. É um manicômio. Calma. É um hospital manicômio, acabou, porra. E é um hospital do capeta, pronto. Capeta, capeta. Juro que tem muito capeta. É o capeta. Tá bom, vou continuar. Continua isso, tá? Olha, vamos tentar fazer os comentários, cara, o mínimo possível, por favor. Sim senhora, vamos lá. Escrever um ATD como só faz merda. Então, faz merda. Faz merda. Fato. Só faz merda. Para os aparelhos. Para os aparelhos. Então, é o seguinte, a história do jogo é que você tem que se escapar desse hospital e que tem esse doutor chamado Romero, que é uma homenagem a John Romero, que é o criador de filmes de zumbis, tipo Dawn of the Dead. Não, não é Dawn of the Dead. Night of the Living Dead, eu acho que é ele. Night in the Living Dead. Isso. Então, o que acontece é que você começa a notar que tem essas alucinações que estão acontecendo. E uma das melhores alucinações são as alucinações que mexem com a sua cabeça. Porque, por exemplo, você vai virar e você vai, tipo, abrir a porta pra continuar no jogo. E, tipo, do nada, a porta, tipo, se estende pro infinito. O corredor, tipo, estende do nada e explode. Não tá treta, não tá treta. Isso, é... Posso fazer uma colocação rápida? Isso me lembra o último chefe do Mario, quando tu não tem estrela suficiente. Me lembro que você subia as escadinhas, só que a escada não tinha fim. Não, você não entende. É que dessa vez, ele não se estende, você não pode chegar até o negócio. Ele se estende até o infinito, só que se você pode chegar, aí começa a cair sangue do teto, aí você abre a porta... Vai virando Fear. Isso, cara, isso é Fear. É síndrome de Fear. Posso soltar uma colocação? É, pode crer, Fear. É síndrome de Fear. Virou Fear. E o que acontece? Tudo isso em Silent Hill, velho. Mas borrachudo, eu pego o rato. Não. Posso falar? Não. O que acontece é que esse jogo é mais uma homenagem a todos os jogos de terror que teve, porque tem tudo nesse jogo. Mas a parte, que eu tenho que admitir pra vocês, a parte é a menor parte do jogo, mas é a parte mais, tipo, mais forte, que é a parte dos manequins. Então, só um comentário. A parte do manequim é tipo, a gente tá exaltando a parte do manequim, porque é fodástica. Eu vou explicar pra vocês. Você tem um grupo desse SWAT, que você tá... Eles estão pelo hospital com você. E você cai embaixo do hospital e você tem que seguir pelo caminho diferente. E você tá andando por esse caminho e você cai do caminho. Você cai na frente do manequim. Aí na outra do outro lado da sala, tem uma tela. Aí tem o Romero, aí o Romero fala com você, olha, você tem que achar o rádio, você tem que desativar o rádio pra pedir ajuda e tudo mais. Aí, tipo, você sai da sala, né, aí você andando, aí você passa por uma outra sala e por uma janela. E tem um manequim pra lá na janela, aí você fala, ah, tudo bem. Né? Você abre a porta pra nessa sala, tem um monte de manequins espalhados, só que o manequim tá mais na janela. Né? Aí você vai abrir a porta, aí você vira pra... a porta não abre, né, e geralmente significa que alguma coisa aconteceu. Você vira pra trás, e os manequins estão todos, tipo, em fila, olhando pra você. Aí você fala, foi isso. Aí você, tipo, você vai até lá, vai até eles, você bate neles, eles caem e tudo mais. Você vira, tenta abrir a porta de novo, eles estão de pé, olhando pra você. As coisas são cedo. Né? Uia. É droga. Você tenta abrir a porta uma terceira vez, a luz apaga. E você, tipo, ouve... Nossa senhora, eu já ia estourar o videogame, velho. Você ouve a coisa falando no escuro, né? Quando, aí a sua lanterna, ela pisca. Quando a lanterna liga, tá todos os manequins em volta de você que nem um círculo. Nossa, que medo, velho. Eu ia sair correndo. É a primeira vez que eu joguei essa merda, velho. Eu caguei nas calças. Teve um momento também que apagou a luz. Apagou a luz. Foi o que eu fiz. Que apagou a luz. Você não vai explicar agora. Cortou, os manequins não estavam cortados, cheios de sangue. Isso, estavam mesmo. Retomando. Que jogo que é, cara? Que jogo Nightmare que House. É um mod. Não jogo. É um mod. Nightmare House. Você tem que ter o Half-Life Episode 2. Não terminou essa cena. O que acontece? Aí você sai correndo. A porta tá aberta. Sai correndo, né? Você passa mais alguns manequins. E os manequins estão todos espalhados. Você vai abrir a porta de novo. O manequim tá em fila atrás de você. E você começa a cagar de medo. Aí você tem que... Eu caguei de medo. Aí você abre a porta. A porta abre. Você olha pra trás. Os manequins estão lá parados, né? Aí você fecha a porta, né? Aí você vai correndo. Aí você vê uma janela, aí vem o cara da SWAT que sumiu. Aí você fala, ufa, um cara amigo. Aí ele fala tipo assim, ele vai, você vê mais perto, ele aponta pro botão de luz. Aí você vai lá, desliga a luz, aí a luz do outro lado fica tipo vermelha, do celular fica apagada. Aí ele fala, agora você pode entrar. Você abre a porta, aí você fala, ufa, agora é um manequim. Filho que bom, da... hein? Cara, tá, o Manequim fez merda com o coitado do cara. Não, não acaba a cena. Pior ainda, por causa que você vai andando, você passa pra biblioteca, no final da biblioteca o que você vê? A porra do cara morto e o manequim do lado dele. Tá, peraí, peraí. Caralho, posso falar um negócio? Manequins Spy. Tem Manequins Spy. Os manequins, você acha que você vai achar o manequim toda hora do jogo? Não. Eu tenho o bico pra fora. Posso falar? Não. Ah, eu não tenho o bico pra fora, não. Liga, pra... meu rei. Fala aí, meu... Fala. Não, o seguinte, não é só o manequim, aparece lá a garotinha em cima do cara morto, e quando você chega perto da garotinha, some e o corpo aparece de frente pra você. Isso! Chega pertinho, mas, levando em conta a história do jogo, não foi ela. Não foi ela. Se vocês querem saber a história do jogo, eu vou falar pra vocês. Pulem agora. Spoiler. Não, deixa surpresa. Não, seguinte, deixa eu falar. Se vocês quiserem, se tiverem Half-Life Episódio 2, recomendo vocês baixarem, jogarem. E não recomendo vocês jogarem só de noite, que é meio difícil. Mas mano? Não dá aquele susto muito foda, não? Eu vou baixar pra jogar. Pois dá, mas, cara, você pensa, nossa, vai dar aquele susto que você não consegue, você fica dá pesadelo. Mas dá um susto, velho. Que acaba a parte do susto, que você fala, nossa, que foda foi isso. Isso foi fantástico. Cara, foda, velho, que eu sou aquele antipático, tá ligado? Eu levo um susto, eu berro que nem aquelas cadelas loucas. Mas depois, quando você leva um susto... Você olha pra trás, tem a menininha atrás de você, comendo... Quando você leva um susto, só que é diferente do Nightmare House 2, você pega um jogo, tipo, normal, de medo, você leva um susto, fica com medo, né? Você fica esperando essa cena repetir. Seu coração fica tuc-tuc-tuc-tuc. Só que no Nightmare House 2, ele é uma homenagem a todos esses jogos, que quando você tira medo, você começa a rir, que é muito foda. Você começa a ter essa sensação de adrenalina. Você leva um susto mas, e fica... Enfim. Eu posso te dar outro exemplo? Não, por exemplo, enfim. Eu vou te dar um exemplo que eu próprio aprendi. Eu converso com um cara nos Estados Unidos. Tem uma atração que é um elevador, sabe? Na Disney. Que é um elevador e tudo mais. Agora, todo mundo fala que esse elevador dá mal medo, porque aparece fantasma e tudo mais. Isso na Disney. O elevador, ele cai que nem a gravidade, mais rápido que a gravidade e tudo mais. E chegaram pra mim e falaram que esse elevador dava muito medo. Só que quando eles saíram do elevador, eles queriam ir de novo. E esse é o fator que tá nesse elevador, que a pessoa tá tão, tipo, com tão medo, tá tão adrenalina no sangue dela, que ela quer mais. Isso que faz no Nightmare House 2. Você quer ir com tanto medo, a adrenalina é tão boa, que o negócio, a experiência é tão fantástica, que você quer mais. Infelizmente, não vai ter o Nightmare House 3. Não, o cara falou que não. Ele não vai mexer mais no Source. Tipo, acabou. É a última coisa que ele vai fazer. Que cara gay. Ele deve ter ficado com medo de ter ficado. Ah, sim, porque as pessoas ficam com medo do que elas criam? Que merda é essa? Ele tá sendo assombrado. Enfim. Eu tô sendo assombrado pelos manequins. Uma vez eu criei um bonequinho de massinha que deu até medo que eu caguei, velho. É, cara, por mim. Se você pensar bem, bonequinho de argila, cagou ele. Sério. Bom, galera, esse negócio da The Nightmare House, tem algum vídeo no YouTube mostrando como é que é, mais ou menos? Tem, dá uma olhada? Tem trailer. Como é que é o nome? Alguém me dá pra passar o link esse, se não estiver falando? Mas também vocês só falam do Nightmare House 2, vocês não falam do Prologue também. Ah, né? O Prologue é bom. O Prologue não dá muito medo, porque o Prologue é mais tipo... como falar? É mais pra você se colocar na história, pra você entender. Sim, tipo, o prologue é uma fase só. E tecnicamente são seis. São sete. São sete fases de jogo do Nightmare House 2. Basicamente, prologue é um prologue. Nossa, silêncio. Uhum. É. Claro. Mas é tipo um Nightmare House 2. É um Nightmare House 1. Por causa que foi o primeiro mapa que ele criou. Só que mal você feito. Caga de medo. Ele foi melhorando. Valeu aí que mandou. Valeu, Pur. Obrigado. Uhum. Então, tá bom. Vamos terminar aqui, terminar tudo que a gente falou sobre Nightmare House 2, nos nossos três primeiros episódios, Nightmare House 2, todo mundo fala o que vocês querem que faz. Eu recomendo, baixa agora, se você tem Half-Life 2, episódio 2. Episódio 2. Para de ouvir baixa esse negócio, baixa agora e joga. Você vai adorar. Se você caga nas calças... Ah, eu já caguei muito vendo um filme de terror e jogando jogo de terror, obrigado. Só que nem o Liri. Eu não. Então, continuando na discussão, vamos agora falar sobre alguma coisa sobre Team Fortress 2. Vamos falar de Nightmare House. Não é isso. A discussão agora que a gente vai fazer é Pros Brasil, jogadores sem vida social ou atletas dos jogos. Eu tenho vida social. Eu vou ler aqui o que o Paulo sugeriu sobre isso. Desde os tempos mais remotos de jogos multiplayer, sempre houveram aqueles que levaram o jogo ao nível competitivo e sério. Enquanto lá fora temos campeonatos valendo algumas centenas de dólares, no Brasil é complicado manter a organização no LBTF2. Qual é a diferença entre os prós gringos e os brasileiros? Falta de humildade? Falta de grana? Falta de sexo? Falta de uma organização séria que apresente uma premiação que valorize a sinceridade dos mix? Que basicamente ele está perguntando qual é a diferença entre os prós aqui no Brasil e os prós lá nos Estados Unidos. Eu acho que é uma diferença muito grande. Os prós do Brasil na minha opinião, se resume a algo simples. O Brasil acha ainda que tem um preconceito contra os jogos. O jogo é coisa de criança. Acabou nessa. Ninguém respeita lá por essas coisas. Não, cara, que tipo... você vê, quanto tempo deve ter demorado pra chegar... Não. Demorado pra chegar... Olha só, há um tempo atrás baniram o Counter-Strike... É, cara, isso é verdade. É que os americanos também fizeram merda. O negócio do Counter-Strike ainda não leva a sério o mercado de jogos, não. O dia que o mercado de jogos brasileiros ele baixar os impostos do caralho. O dia que o jogo justo conseguir, que eu sei que eles vão conseguir, jogo justo, procurem agora. Conseguindo, em novembro eles vão baixar os preços dos jogos do Play 3. Eu tava vendo sobre esse negócio do jogo justo. Eu tava vendo esse negócio do jogo justo e eu fiquei meio em dúvida, por causa que tinha uns comentários falando que o jogo justo tava querendo que passar o negócio do Zeebo pra um console meio que oficial do Brasil. Zeebo é uma merda. Zeebo é uma merda. Zeebo é merda. Você viu o Zeebo? Zeebo é uma merda. Zeebo é uma grande cópia de Nintendo Wii. Você viu? Eu tô falando, vocês estão falando ao mesmo tempo? Eu posso fazer uma fala de uma vez. Olha, cala a boca, todo mundo e fala aí, Altair, porra. Não, então, eu vi esse boato que o Zeebo, ele tinha. Como é que ele é? Tipo uma coisa que tem aplicativo de celular. Todos os jogos deles são aplicativo de celular. É um lixo, mas tecnicamente tá tentando ser. Oficializar, acho que no Brasil. Foi um boato que eu vi. Você tá falando que o jogo justo, o que é que isso faça? Se vocês verem o Resident Evil 4 do Zeebo, os zumbis são roxos. Não, cara. Se você pegar um Resident Evil 4 do celular, vai ser igualzinho do Zeebo. Então, pior. Por isso que os gráficos são ridículos. Tentou copiar o Nintendo Wii, mas se fudeu. Sei lá, o Nintendo Wii não é tão bom. Eu só guardei o Nintendo Wii. Meu e do meu irmão, por causa que vai ter o Epic Mickey agora, que eu quero muito jogar esse jogo. Eu também quero jogar esse jogo. É muito jogo. Epic Mickey, se você tá se perguntando o que é Epic Mickey tem dois lados. Tem o lado pro pessoal que quer jogar um jogo foda, de plataforma, e tem o lado pro pessoal que é fã hardcore da Disney. Eu vi aquele jogo, eu achei 50 referências a curtas Disney do Mickey. Eu não tô brincando, curtas do Mickey. Isso não é coisa tipo, Pequena Sereia, Rei Leão, é curtas do Mickey, os originais. Nossa, que merda. Não, os curtas são muito bons. Depois eu vejo. Só aqueles curtas em preto e branco. Não são preto e branco. Por exemplo... Alguém já assistiu o Suicide Mouse? Ah, Suicide Mouse é retardado. Que nem aquele negócio do Mickey. Aquele negócio é medonho, Strato. Não, cara. Eu não tive medo daquilo ali. Bota um manequim naquele bagulho. Isso porque você não viu a história verdadeira daquilo, cara. Você não viu a história. Ah, não tem história verdadeira. É boato. Um vídeo assombrado. Nunca teve a história. Não é que é verdadeiro que o cara viu o vídeo e ele se suicidou. Não é verdadeiro, é boato, cara. E por que nos filmes do Walt Disney tinha só mensagem subliminar? Hã? Sim, aquele. O da Branca de Neve. Ela assusta o caçador com a marca do dedo. Gente, o som tá zoado aqui, o som tá ficando zoado aqui. O foco tá saindo, gente. O foco tá saindo, era TF2 o foco. É, cara. Eu tive que falar isso. Bom, continuando. Prós Brasil. Vamos continuar a conversa. O dia que o mercado brasileiro de jogos for mercado brasileiro de jogos que vai ser valorizado, eu acho que a gente vai ver uma mudança gigantesca. Porque assim, você vai perguntar pro pessoal, você já jogou um jogo da Valve? Aí você fala todos os jogos da Valve, eles obviamente vão falar Counter-Strike 1.6. É. Com certeza, porque é jogo de favelado. Estados Unidos, você só jogou um jogo da Valve, aí vocês vão falar Half-Life 2, Left 4 Dead 2, esses jogos que são muito melhores que o Counter-Strike 1.6. Não, yeah. Tem que falar primeiro Half-Life, né? Half-Life 2. Mas é um clássico Half-Life 1, é muito raro você achar o cara que ele pega o jogo como Heavy Rain. Heavy Rain é um jogo muito cult, tipo... É da hora, Heavy Rain, cara. Foda, Fred. Muito foda, Lili, compra. É muito Heavy Rain. Não. Foco de Fortress 2. Heavy Rain. É muito cult esse jogo, é muita coisa, tipo... É de medo? Sei lá. É tipo a origem, você tem que entender o filme, não só ver a cena de ação. O jogo não mastiga pra você, você tem que mastigar e entender. Ai, delícia! Tipo, você tem alguma coisa, você tem que apertar seu pra não deixar cair. Delícia. Isso é simples. Enfim, voltando ao assunto. Isso. Voltando. Eu acho que pro prós Brasil, pro pessoal do Brasil, os prós do Brasil serem iguais pro prós dos Estados Unidos... Primeiro, o nosso mercado de jogos tem que ser valorizado. Tecnicamente, eu acho que o StarCraft, as vendas do StarCraft por 49 reais foi muito grande no Brasil. Foi acho que superou uma estatística que muitos não esperavam. Acho que vai estimular isso. Pessoal, eu sei que a primeira pessoa que pode abrir os olhos para ver isso é a Valve. Porque a Valve sabe que eles estão sempre inovando. Eu tô esperando até a Valve começar a colocar... Mas foi a Blizzard que começou. Primeiro. Ah, mas eu tô esperando... Imagina se, tipo, uma companhia como Valve... Vocês viram agora StarCraft? R$49? Vendas gigantes. Quando é que os jogos... Quando as companhias, tipo, Nintendo, tipo... Microsoft, vão olhar pro Brasil e falar, porra, tem um mercado ali que a gente não foi explorar ainda. Não, mas cara, se você pensar bem, eles pensam assim, o real é muito menos desvalorizado que o dólar, cara. Se você tentar vender as coisas com um preço baixo lá, eles vão ganhar muito menos lucro. E pra fazer esse projeto vai demorar muito. E mas tem que começar aos poucos. É melhor você fazer uma quantidade do que você fazer o preço. Se você vender 200 coisas que custam R$1, em vez de você vender 100 coisas que custam 5... Peraí. Tá, entendi. Opa. Nada. Peraí, se você vender 100 coisas que custam 5, você lucra 500. É. Esquece, falei. R$1 bem menor, cara. Foda. Ah, e pediram aqui no chat, ISUS. Com certeza. Jesus. Entendemos basicamente que o negócio do PROS, eles não são tipo jogadores sem vidas sociais ou atletas dos jogos. São pessoas tentando jogar um jogo competitivo, tentando adaptar coisas nos Estados Unidos em um mercado que não é muito... Eu vou dar um exemplo aqui que eu e o Pedro comentamos de um jogador nos Estados Unidos, por exemplo. Ele é um jogador profissional de StarCraft. É, então ele foi pra... que só joga. É, então, ele se mudou pra Coreia pra poder participar do campeonato pra ganhar dinheiro. Ah, no momento que ganha dinheiro, não importa. Sério mesmo? Sem vida, velho. Sério, cara, um tal de Hydra, eu acho, que foi pra Coreia pra poder participar dos campeonatos. Alguém sabe falar coreano, hein? Eu. Arigato. É japonês. Bom. É mandarim, okay, continua, pera. Próxima parte da discussão é Portal 2. Voltamos a Portal 2. Tem novos vídeos. Já lançou Portal 2, cara? Não, vai lançar em 9 de fevereiro. Nossa, eu tô muito velho. Eu vou colocar aqui. Eu acho que co-op é a ideia mais genial que a Valve podia ter feito pra Portal 2. Verdade. Fato. Eu acho que pode dar besteira, mas enfim, será um ótimo jogo em co-op. Não, por que você pensa assim, em co-op? O Portal 1, você tem muitos mapas em que você tem uns puzzles, em que você tem que pular de portal pra portal e jogar o portal... É, velho, você parece um Tarzan, só que do portal, tá ligado? Isso, você faz uma pirueta no ar e coloca o portal na parede, vai na parede e coloca o portal no outro negócio. Agora, isso aí já é foda, isso aí já é difícil de fazer. Imagina agora você fazer um... E que você vai ter que fazer com 4 portais. Desculpa, Caio. Mais foda e mais difícil. Quatro portais. Ah, sei lá, portal é um jogo muito chato. Um laranja, um azul. Não, cara. Quem disse isso? Ignora aí o comentário. Continua. Quem disse isso? Quem disse isso? Tá chato. É o Bu. A opinião dele. A opinião do Bu. O Bu. Ah, Bu, fala sério. Ah, velho, eu já joguei esse jogo, tudo que tinha que jogar, e eu achei... Mas, tempo ele perde a graça, velho. Vamos ver pelo 2. Portal é um joguinho muito perfeito, cara. Não tô falando que ele não é perfeito, velho. Tô falando que ele enche o saco muito rápido. Você já pegou o mapa novo? Não, o Portal 1 acaba muito rápido, isso é verdade. Não, o Portal 1... Não, cara, acaba acho rápido, que o que velho. Ele posso quis falar, dizer... Deixa eu falar. Ó, eu concordo que o Portal 1, na hora que na primeira vez que você zera, você acha muito difícil, que você ainda tá tentando entender, mas quando você vai zerar de novo, você fala, ah, muito fácil, perdeu a graça. É um jogo que você joga uma vez e tem os desafios pra você distrair e acabou o jogo. Mas olha, assim, eu ia dizer, pode baixar. O Portal, jogar uma vez e botar na pra ter. É, né? Foi isso. Eu joguei uma vez e foi. Agora vamos ver o 2. Eu joguei uma vez, eu zerei o Portal, fiquei dando pulo com aquela porra de Portal, é mó legal, velho. É. Simplesmente Portal é um jogo fodão. Não tem como mudar. Fato. A história é foda, só que. A história é foda. A do 2 vai ser perfeita. Continua assim. O jogo não é essa história. Ela volta pra dentro da corporação lá, o robô puxa ela. É. É, mas agora não vai ter mais muito GLaDOS, vai ter mais aquele robô novo. É que eles querem mais testes com ela, por isso. Não, só não entendeu. Vai ter a GLaDOS. O robô vai enfiar um pinto nela. Não, vai ter a GLaDOS, só que não vai ter mais GLaDOS do que vai ter, tipo... vai ter esse robôzinho novo, a Whitley. Não, vai ter não, mais pedaço, Whitley. Pedaço. Aquele olho azul? Aquele olho azul? Sim, vai ter mais Whitley do que vai ter GLaDOS. Aqueles robôzinhos lá, senão, que vão ajudar ela. Não? Que isso? Que é o viado? Continua, toca. Toca, pode tocar. Kashi, toca. Opa, isso não já é um caralho, hein? Eu ia tocar isso também, mano. Ao parabéns. Vivo no AmeliCast, estilo live. Quem é que tocou isso? Muito foda. Já foi o dedo gordo, pegou duas notas, mas continuaram. Foi quem? Foi continua. O Kakashi, Mudou bem. Foda-se. E os dois robozinhos de Portal 2 Copy vai ter mais, tipo, interações. Sabe, tipo, tá tchau ou... Isso é de menos. Eu acho que é legal, pra falar a verdade. Tá, ah, então eu vou falar do outro jogo da Valve, vamos falar de Day of Defeat. Não, você não vai falar de Day of Defeat. Day of Defeat. Rapidinho, eu posso fazer uma colocação rápida. Eu queria jogar esse joguinho muito louco, disseram. Uma colocação rápida sobre Team Fortress. Joguinhos de guerra clássicos são fodantes. Os próximos updates de Team Fortress. Hoje rolou uma discussão lá no servidor da VL sobre quando chegar o sistema de trocas do Team Fortress, de ter gente vendendo insights. Não pode, é proibido. Pessoas vendendo Golden Weights. É proibido. E o conto. Não, então, é calma, galera. Deixa eu puxar um assunto aqui. Calma aí. Então, esses bagulho. Que a Valve falou que no próximo update vai ter esses negócios de trade. Já até naquele site lá da Backpack já tá com os negócios de trade. Sim, existe. Tem cara comentando que vai vender, velho. Mas que estrupício é esse, velho? O que vocês acham disso, mano? Não. Cara, mas sempre vende. Sempre vende. Pronto, vender item, velho. É que nem o negócio de pessoal comprando aulas de Team Fortress 2 ou qualquer outro jogo. Vai ter gente fazendo isso. Qualquer lugar do mundo que você vê, qualquer lugar do mundo vai ter alguém vendendo alguma coisa que não presta pra gente. É. O CD pirata. Um é o tesouro de outro. É. Muito bem. Muito bem, cara, muito bem. Foi um grande filósofo. Parabéns. Muito engraçado. Mas é sério, cara. Não, mas é verdade, sério, cara. Isso, eu falo sério. Essa é a pura verdade. Samurai, você falou uma coisa séria. Tá aí. Ó, enquanto eu tô fazendo podcast aqui com vocês, seus porra, eu tô tentando fazer a menina gostar de mim na porra da MSN. Vocês são foda, viu? Meu Deus! Tá aí de magia que as costas saíram ele. Jogando Call of Duty. Que bom, hein, cara. Passando agora para a última parte da discussão. Mata o canudo e me chama de todinho. Agora peraí, vamos falar sobre trade, sobre texto. Vamos falar agora sobre... Pera um pouquinho aí, porra. Mesas. Foi? Pera, não, pera vocês. Vamos falar agora sobre... Tem uma dúvida aqui. Fala, fala. Essa coisa de trade aí vai poder trocar hatch por hatch ou hatch por item também, assim? Hatch por item. Só hatch por hatch? Não, hatch por hatch, cara. É, eu vou dar um piso pro hatch, velho. Eu vou dar um jarete pro hatch. É o que eu tinha que ser assim, velho. Aí ia ser um trouxão. Você ia trocar um hatch por um item, sério? É, eu poderia dar só o hatch. Alguém que trocaria uma Golden Rage? É. Então, é. Velho, eu tô a minha bunda não. Por uma Golden Rage. O cara trocaria Golden Rage por todos os hatch do Team Fortress. É verdade, isso não. Eu faço. Mas quem seria burro de trocar Golden Rage? Quem seria burro? Ninguém. Um noobizão. Qual é? Qual é? Daí tem o Golden Rage, velho. Aquela merda não faz nada demais. Cara, essa concordo com o... Eu não gosto da Golden Rage porque ele é a mesma merda que a gente em ouro. Não é única, né? Ela não é única. Tem várias pessoas que tem ela. Ela é única, ela não é. Mano, mas tem gente que deletou a Golden Rage. Então tem gente que vai trocar a Golden Rage. É mesmo. Que é idiota. Não joga dinheiro. Dinheiro é uma classe de idiota. É burro que deletou a porra do bagulho. Só tem 100 no mundo. É um jegue de cabeça maior, né, velho? Não, entenda os motivos dele. Pelo que ele disse, o pessoal começou a encher o saco dele. Como é que tu conseguiu? Ah, eu te odeio. Negócio de morte, porra. E tem gente que destruiu pra caridade. Sim, isso aí foi uma caridade? Como assim? É, caridade. Se detesse uma Golden Ranch, você dá uma diferenciança. Destruírem 8 Golden Ranch para dar que foi infernizado por isso, foi destruir o negócio por caridade. E a... E a Valve apoiou isso. Tá que pariu. Os caras não sabem o que fazer, velho. Daqui a pouco vai ter aquele... uma merda de ouro pra cada um. Não, cara, e também teve aquele caso do Full Drunken que foi banido. Isso aí, isso tem muito tempo. É, o Drunken Full, ele descobriu como é que fazia a Golden Ranch, ganhou a Golden Ranch. Ele gravou um vídeo no YouTube. E foi banido. E foi banido. E até agora continua banido. Bem feito. Foi tarde. Eu tenho pena desses caras. Continuando. Tem pena, cara? Pena? Vai, continuando. Vai. O próximo que vamos falar agora é o... Black Mesa Source. Isso. E o Black Mesa Source... Eu não entendi nada do que tu disse. Black Mesa Source é uma recriação do Half-Life 1, do Half-Life 2, tudo bem detalhado, tudo legal. Assim como, aquele mod do Black Mesa que ainda não tá pronto. É, então é esse, ué. Desse. Black Mesa Source. É esse, ô cabeção. Nossa, esse tá prestando atenção, inteligência. É, eu acho que vai ser um monte bom. Eu acho que é genial que o pessoal tá criando essas recriações. Recriando recriações. Não, criando recriações. Criando recriações de jogo recriando, velho. Recriando criações, puta. Voltei. Nossa, título do episódio, recriando recriações. Recriações. Estão fazendo remakes, fala isso, remakes. Estão fazendo remakes de tipo desses jogos velhos. É muito legal você poder jogar o jogo que você jogou. Provavelmente estão fazendo um remake do, como é que fala, aquele Opposite Zone também, não tem? Opposite Force. Quero alguém fazer remake de Blue Shift, eu adorava Blue Shift, eu jogava toda hora, não sei porquê. Se você jogava, você sabe, né, porra? Não sei porquê, eu jogava toda hora, mas eu tipo assim, eu ignorava o Half-Life 1 e o Opposing Force, que são considerados melhores. Eu só jogava Blue Shift. Por causa que você era o Barney, né? Você gostava do seu Barney. Ricochete é foda. Eu lembro em 2006, eu lembrei agora, 2006, eu tava numa lan house, eu e meu irmão, e tava na festa dele, eu acho, ele tava tendo festa na lan house, e eu falei assim, nossa, olha esse jogo aqui legal que eu achei, vocês querem jogar? Eles, não, a gente vai jogar, acho que era Counter Strike, eu fiquei lá jogando mesmo, sabe que jogo era? Qual? Team Fortress Classic. Nossa! Muito bom esse jogo. Eu tenho esse jogo, legal. Não, cara, eu nunca consegui jogar o Team Fortress Classic. Eu sempre tive curiosidade de jogar. Joga o Team Fortress Forever. É legal. Com granada igual total roubado. A maioria do pessoal aí tem Half-Life 2, não tem? Eu tenho. Eu não. Eu não tenho. Queria ter, mas não tenho. Okay, joga só... então o Fortress Forever, que é... É a mesma coisa, né? Só que é Olha, e agora vamos para uma nova sessão, nem tão nova, que é... Feedback! Fuck yeah! Feedback! Feedback! Olha, vamos ver agora os feedbacks geniais. Pessoal do chat, se vocês quiserem mandar uma pergunta, é agora a hora. Tipo, o Sushi, manda a pergunta agora. Eu tenho uma pergunta do Sushi de um tempo atrás aqui. Toma aí. De agora, dos comentários, sugestões e críticas do Avelicast lá do fórum. Oi, mãe. Caramba, calma aí. Oi? Eu não ouvi. Enquanto isso. Mamãe Sony, calma aí. Tô louco. Viado. Pera aí, eu já volto. Um segundão. Vai lá. Enfim, okay. Vai. Comentário do Gabriel. Parou. Tá. Comentário do Gabriel. No primeiro episódio do podcast, também sua voz ficou muito baixo. Tá bom, já arrumamos. Comentário do Sushi. Yeah. Poxa, ninguém deixou um elogio até agora. Eu vou ser o primeiro. Paulo tava muito sensual. Isso não é. O Estrato vai virar o Silvio Santos. Aê, oi. Isso me fez ter que me esforçar para fazer a imagem pro podcast. Como todo mundo sabe, a nossa imagem do podcast é feita pelo Samurai. Isso. Oi. O Samurai deve gritar hentai. Vai lá. Não vou gritar. Grita! Grita! Não. Grita! Grita! Pera. Pra ele poder gritar, então tem que dar um estímulo pra ele. Isso. Opa, não, nem com estímulo agora. O Soldier é uma... Não, esquece. Tá, depois a gente consegue fazer ele gritar. Outro comentário do Dedo. Este foi mais um episódio do AVL Cast. Todas as músicas usadas neste podcast estão pertencendo a AVL, Tinha, Valve, Corporation. Ele tá me zoando. Este comentário no iTunes. Eu vi as notas do show aí. Quem gravou isso? Fala chiclete aí. Preto. Eu tenho uma coisa pra falar pro Dedo aí. Tem que voltar pro Garena. Volta pro Garena lá e tá feliz. O Odd falou que o podcast tá foda, altas risadas escutando. E o Kakashi responde ao comentário do... Dedo falando, fui eu. Sotaque nortista meio assim mesmo. Porém, tá exagerando. Como está? Não. Mamãe tá chamando. Caralho, um soco na minha mãe. Mamãe! Agora tá gravando. Olha que falei. Tá gravando. Pequeno. O japonês, pito pequeno. Cala a boca. Como o Estrato disse, quero ver você falar o nome daquele cara. Arthur Aslanian, se eu não me engano. O quê? Arthur Aslanian. Aslanian? Como fala essa porra aí? Ok, Kakashi, fala aí agora. Aslanian. Arthur Aslanian. Que nome é esse? É o nome do cara, Arthur Aslanian. Arthur Aslanian. Lasanha. Ok, vamos agora ler os comentários do chat, que é o comentário do Sushi. Primeiro comentário do Sushi é: faça um comentário sobre sushi. Eu gosto de sushi. Eu comi sushi ontem. Nossa, que isso, mano. Você vai ter que cortar isso aí. Sushi comida, Sushi. Nossa, sushi comida. O sushi é comida, nossa, velho. Meu Deus, cara. Parou. Explica aí, sushi. É comida, velho. Eu, hein? Fala que o filho do espanhol nasceu. Parabéns, espanhol. Parabéns, espanhol. Parabéns. Vou procurar o filho. Que seu filho seja dos games. Hã? Dos games. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui. Sushi, eu... Calma aí. Fugiu um pouquinho do assunto. Vocês estão a fim de falar de nome engraçado registrado em cartório? Não! Não. Não, só dá um ligue nesse. Só dá um ligue nesse nome. Não quero dizer. 1, 2, 3, já libera 4. Ah, nós faria só isso poder, cara. Não, continuando. Mais um comentário do Sushi. Eu completei a Torre de Hanoi com 33 Antônio momentos. Querido fracasso. Tanto faz. Sushi, Shakespeare inventou a frase knock knock who's there. Uma pergunta do Sushi. Quanto é infinito dividido por infinito? Bom, Sushi, infinito dividido por infinito é... É um, velho, é isso, mano. É dois infinitos, pronto, cacete. Clap, clap, clap. Não, Infinito mais infinito é 12 infinito. Infinito de Professora Dornelis. É, dá um... Qual foram as suas reações em relação ao Two Girls, One Cup? Eu gostei muito, não. Velho. Eu gravei no meu celular. Ah, meu Deus! Cara, eu tava com medo quando eu vi essa porra. Me lembra sobre o chocolate. Eu disse que era mó legal. Me arrependi de ter visto. Eu não me arrependi, é legal. Cara. Eu achei tão engraçado que eu comecei a rir tanto. Engraçado? Eu acho que eu já vi isso. Cara, como engraçado, velho. Seria engraçado. Eu acho... Não, Dedê, fica quieto, não quero saber como tu achou essa porra engraçada. Nem eu. Foi engraçado, velho. Foi engraçado, velho. Mas é engraçado, cara. Você vê duas mulheres comendo bosta pela primeira vez, você consegue rir. Só tu imaginar que aquilo não é bosta. Você vê chocolate. Eu podia ter dormido sem ouvir isso. É pudim, velho. É só pudim. Isso vai ser coisa do pudim. Isso vai ser cortado, certo? Isso vai ser cortado. Então o pudim sai do cu. Vai sim. Puder, ela sai do cu, velho. Ai, meu Deus! Quem foi Edward Anatolievich Hill, o cara do Trololô? Trololô. Canta essa música. O prato tem um amigo pra fora. Tá, isso aí já foi respondido. Ele não tem. Bom, outro... calma, eu vou assistir agora Two Girls, One Cup, vamos ver. Chegou atrasado. Puta que pariu. Ele vai morrer. Eu já assisti, só que eu vou assistir de novo, velho, porque eu sou homem. Sorte. Vamos subir reações, vamos ver. É que nem o Paulo no segundo episódio veio do vídeo no manequim. Agora a gente vai ver ele... Sério, não precisa. Bora avançar com essa porra aí. Bom, continuando. Tive que colocar esse som. Vamos falar agora que o nosso server abriu. Aleluia. Aleluia. Falando sobre duas coisas muito importantes. Tô falando em pijama, calma aí, eu vou pôr o meu. Coisa importante número 1. Para! Eu venho trazer um pouco da música do norte pra vocês. Não! Parou. Seguinte, parem ou eu vou botar um rock pesado. Eu voto, deixa que eu voto. Nada. Parou. Não, bota nada. Você pode assistir. Não, no nosso clã, no nosso fórum, temos uma sessão servidor e que tem 3 tópicos que vocês devem checar. Tópico número 1. Extrato server blog, onde eu coloco tudo que eu mandei no blog. Por sinal, o extrato foi só um blog uma vez e tava offline. Hã? Quê? Caralho, mano, eu fui pôr um pijama, tropecei, caí de boca no chão, porra. Tava muito inteligente. Tu merece o troféu joinha. Meu Deus. Olha só, 50 pessoas que estão ouvindo o podcast foram embora agora. Tchau. Eu falo merda, eles vão embora. Viu? Tópico número 2, que é o tópico de sugestões de plugins. Se vocês quiserem um plugin no nosso server, só coloque lá e a gente vai colocar. Depois tênis. Não precisa tênis. Todo mundo gritar Prop Hunt, cacete. Prop Hunt também. Randomizer. E o terceiro tópico mais importante é o Randomizer, velho. Também não, aquele negócio de Pyro, que vem aqueles rocket crítico, tem refletir. Sim, voleibol. Isso é vôlei. Voleibol? É, voleibol. Esse é o existem dois, voleibol. Existem dois tipos de voleibol. O voleibol que você reflete rocket e o voleibol de bola. Vamos queimada, que era um time de saúde e um outro, time de Pyro. Outro, você tem que refletir um monte de míssil e um monte de Pyro. Olha, pessoal, vocês colocam isso no tópico, tá bom? Coloque lá. Rapidinho, só pra esclarecer uma coisa. O que reflete míssel é o Dodgeball, o DB. É. Então, certo. Tópico número 3, que é o tópico mais importante de todos, que é o financeiro. Lá vocês podem ter informações sobre como vocês podem ajudar o nosso server. E também tem o tópico 4, que tem muito Floyd. Mas doações são muito aceitadas e a gente pode sempre trazer esse server. Não, fantástico. É o seguinte, a gente tá tentando fazer um sistema de VIP que a gente vai beneficiar, só que a gente ainda tá vendo isso, ainda não sabemos se a gente vai dar, quais vantagens que a gente pode dar às pessoas, sem trazer benefícios. Ajudaria, sem cara. Afetar o jogo, a jogabilidade do jogo. Tipo, a gente não pode dar uma super velocidade pra um cara e vai perder a super velocidade, nos arrependemos. Eu recebi esse poder, lembro. Eu lembro. Você ficou me infernizando de spy, filho da puta! Eu era o Raiden do daquele mod, cara. Eu saí correndo. Invisível. Eu peguei um Heavy pra te matar e não funcionou, cara. Tá bom, parou! Obrigado. Continuando. Agora vamos para a última sessão, que é a Enquete da Semana. Estou vendo um palhaço de enquete gênero. Da semana. E agora vamos ver as respostas da enquete da semana passada, que foi: qual é o melhor meme de Team Fortress 2? Mental Jam. Quinto lugar está Ines Cupcake. I am pain is cupcake. I will eat you. Medic, medic, medic! Soldier, make me cry! No, no, no, no, no. Com dois votos. Quinto lugar, cara. É, eu coloquei um voto a mais, você vai ver. Quinto lugar. Em quarto lugar está Christian Brutal Sniper. What's up, Doc? I'm sorry, I... Let's see how much blood's in you. Stab, stab, stab. Take your medicine, wanker. Ooh. Now this is a knife. Heads up! You got blood. Oh, did I get blood on your suit? No. There you go! It's like Christmas morning. Cool, também yeah. Dois pontos. Não fui o último. Em terceiro lugar está Yetoast. All around the country and coast to coast. People always say, what do you like most? I don't want to brag, I don't want to boast. I always tell them, I like toast. Very nice. Yeah, toast! Yeah, toast! I get up in the morning about 6 a.m. Have a little jelly, have a little jam. Take a piece of bread, put it in the slot. Push down the lever and the wires get hot. I get toast. Yeah, toast! Yeah, toast! Now, there's no secret to toasting perfection. There's a dial on the side and you make your selection. Push to the dark or the light, and then, if it pops too soon, press down again. Make toast. Yeah, toast! Ah, toast! When the first caveman drove in from the drags, didn't know what would go with a bacon and the eggs. Must have been a genius, got it in his head. Plug the toaster in the wall, buy a bag of bread, make toast. Yeah, toast! Toast! Oui, monsieur, bonjour, coquette. Oh, croissant, vous avez. Maurice Chevalier, Eiffel Tower. Oh, oui, Marie, baguette, bonsoir. French toast! In Chicago, we're on the Bob and Tom Show. Yeah! Tom! Com 3 pontos. Mas tá empatado. Que é? Segundo. Tá empatado. Eu coloquei mais um ponto pra cada um. Ah, tá. Ei! Ei! Segundo lugar. Está. For your information, I am a spy. Come in, we're looking. Oh, God. Get him, pussy! What the fuck are you doing? Oh, you're shit. Such a fucking. Oh, my God, you're a spy! I hope somebody has that recorded. Oh my god! I gotta fucking sit down. Oh shit! What do you mean, sit down? You're not sitting already. Oh my god! Oh my god! That was great! You put the team standing up. Wait, hold on, dude. What the fuck happened? He threw his Uber on him, and it was a spy. Good times. Oh my god, you're a spy! Oh my god, I don't stop! Em primeiro lugar está Mental Gen. Mental Gen? Yeah! Metal Jam! Metal Jam! Metal Jam! Metal Jam é menos mal. Tem uma banda de rock chamada Metal Jam. Eu sou o Metal Jam. Metal Jam? Não, ok. Foi menos mal. Christian Brutal Snapper perdeu, mas Metal Jam ganhou. Metal Jam. Agora, meus amigos. Eu preferia. Scott is delicious! Penis Cupcake! Agora, para os próximos... amigos, nós vamos para a próxima enquete da semana, que é... Qual é o seu mod favorito de Team Fortress 2? Todo mundo vai falar aqui, mas é próprio. Dodge é bom, Dodge é bom. Não. Eu vou falar que meu mod favorito é Crab Mod. Como tu gosta daquela bosta? Posso falar... Takashi, qual é o seu mod favorito? Eu junto com o mod favorito é o Zumbi Fortress. Zumbi Fortress. Cara, eu acho da hora tem também de Jump, velho. Tem esse mapa de cara, um de cada vez. Tem um de cada vez. Olha, tem um voto pra Crab Mod. Tem um voto pra Zumbi Fortress. Buro, qual é o seu preferido? Prop Hunt. Zumbi. Crab Mod. Certeza. Tá que pariu, velho. É eu voto acabei no de falar, randomizer. Vocês viram? E eu quase voto no randomizer. Randomizer é bom. Tá, é muito legal, cara. É muito engraçado você ver um scout com machado. Samurai. Incrível. Eu estou com meu amigo assassino vagabundo randomizer. Caralho. Sou um assassino vagabundo. Antes de Gamon. Oi. Motivo, posso voto? Spycrab. Scrab Mod. E Liar. Liar, ajuda a gente. Eu acho muito escroto o scout com rifle, então vai randomizer, mano. Bom, então os nossos contestantes hoje são Krabby Mod, Zombie Fortress, Randomizer, Prop Hunt e Dodgeball. Tinha um que eu lembrei que era o Heavy tem que beijar o Scout. Mentira! What? Que é um mod? Nossa, mentira! Que isso? É um mod muito gay. Corta! O Ario lá, velho. Tem um. É melhor ficar lá. Corta. Isso foi estranho, mas tudo bem. Corta. Então depois eu vou mandar pra vocês. Certo? Não! Não precisa, não. Eu não preciso. Mas enfim. E lembre-se, pessoal. Você fica falando Kismi. Falando em moldes ainda, vocês já jogaram um mapa que é o Team Trial. É o Country Have Mod. Team Trial. Que tipo, começa tendo que ser Soldier dando Rocket Jump. Team Trial. Não tem um que também tem... Aí depois disso vai pros snipers acertarem alvos longe, depois vai pro... Para os outros terem que quebrar a parede, depois disso vai pro Demon Man ter que pular com stick, depois disso vai pro Scout tendo que pular coisas difíceis, aí nisso vai abrir o ponto para capturar no final. É o Team Trial. Gente, não tem negócio assim de aquele mod que você tinha como jogar CEP, tinha como voar com Afterburner. Ah, sim, eu lembro disso. Se chama. Eu posso colocar ele depois. Aquele dos poderes botar. Que tinha até o do barril que apareceu no primeiro era filme. RMF Ability Pack. Sim. Que até o Zumbi fez um papel no filme. Isso mesmo. Não é meu favorito, mas é um legal. Calma aí, o extrato. Uma opção aí, voltando, saindo um pouquinho do assunto, mas rapidão. Você pôr no server, tenta pôr o mapa jump, tá ligado? Porque é divertido, cara. É. Tem como pôr? Sim. Tem. Mapa jump é... Tá com fome? Escrevem isso aqui no YouTube. Could have. Nossa senhora, que lembre-se, senhoras e senhores. Olá, Lari. Lari. Vocês falaram do manequim. Vocês falaram do manequim, velho, pra estar aqui. O manequim quer te dar almoço. Olá, você vai querer papar também? Tá com fome, Lari. Tá com fome. Lembre-se, senhoras e senhores, vocês podem voltar na nossa enquete semanal em avlclub.com.br/fórum. Marcos, você quer sair do meu pé? Diga. Não se esqueçam de entrar no tópico e... Quero muito, é meu cachorro mordendo minha sandália. Outra coisa, velho. Não se esqueçam... Não se esqueçam de entrar no tópico e enquete semanal para votar. Bom, não se esqueçam também que entrar no nosso servidor é fácil, mas sair é muito difícil. E também... Sim, e nós estamos e nosso servidor está vivo graças a SX. X-Servers. Não, é Fast Servers agora. Fast graças servers. Ao Paulo Bigodudo. Porque vocês sabem, sem patrocínio nada vive. Exceto Pony. Ixi! Muita treta. Unicórnios também não tem patrocínio e vivem muito bem. Verdade. Vejam Unicórnio! Unicórnio! Play Heavy. Escreve isso no YouTube. C-U-D-D-L-E-R. Não quero saber. Tá bom. Ninguém quer saber o que tem, irmão. Fica quieto, cacete. Enfim, acho que parece que estamos chegando ao final do nosso podcast. É um mod gate. Só uma hora de podcast, ó. Só uma hora. É uma... Depende. Claro, eu vou editar um pouco. Posso colocar uma musiquinha? Acho que vai ficar mais hoje. Eu vou editar um pouco, né? Tirar uma hora e meia isso aqui, cara. Então... Parou. Comentários para saber se estamos indo bem ou mal. Provavelmente mal. Mas se quiser deixar comentário... Isso aqui é especial. Não, bem, né, cara? Pessoal, coloquem esses comentários no iTunes. Ajuda muito colocar umas estrelinhas lá para falar pra gente. E quanto mais estrelinhas, mais comentários a gente ganhar, mais fácil as pessoas vão poder achar a gente. Qual é o nome do podcast lá no iTunes? Eu vou procurar. Podcast, né? Também era meio óbvio, né, mano? Então, pessoal, se vocês não ouviram nada que a gente disse agora, tudo bem, porque o Kakashi vai lembrar vocês agora que estamos acabando. E esse foi a VLCast. Não, beijo, terminamos isso com uma musiquinha do Rick Roll.